Lição 9. Adultos e crianças. Quando os adultos conversam entre si, quase sempre falam de números. Quando querem conhecer alguém, perguntam-lhe onde trabalha, o que possui, quanto ganha, que cursos fez e quais suas relações sociais. Se falam de uma casa, dizem: 400 milhões, senhores. E logo a imaginam à sua frente. Se a gente fala de um amigo às crianças, elas perguntam: coleciona borboletas? Sabe assoviar? Se a gente fala de uma casa, perguntam que cor tem, se há flores nas janelas ou ninhos de passarinhos no telhado. Os adultos não entendem nada. Não há nada a fazer com eles. Só falam de lucros. Só se interessam pelo dinheiro. As crianças têm que ter muita paciência com os adultos. Irmãos, mas diferentes. Eu e o meu irmão mais novo, o João, somos muito amigos. Mas não deixamos de ter, como toda a gente, gostos e desejos diferentes. E como todos os irmãos, guerreamos e continuamos a ser muito amigos. Ambos gostamos de ter as nossas coisas, se possível, iguais ou então semelhantes, mas cada um faz delas e com elas o que quer. O meu irmão João, quando tem chocolates, rebuçados, pastilhas, guarda-os no seu esconderijo, mas sempre por pouco tempo. É muito guloso e gasta tudo a correr. Não percebo bem porque é que ele faz isto. São para comer, está bem, mas se formos comendo só um bocadinho por dia, dura muito mais tempo. Ele come tudo e depois vem pedir-me. Eu dou, porque sou muito amigo dele, mas não acho justo. Também não percebo porque é que ele, quando me empresta os jogos e os brinquedos, e eu sei que empresta de muito boa vontade, fica muito zangado por eu não os arrumar exatamente no sítio onde estavam. Que complicação ele arranja por isso. Está lá numa das prateleiras ou numa das gavetas, não está? Pronto, para mim está arrumado. Não sei porque é tanta zaragata só porque não ficam exatamente no mesmo lugar. Nessas alturas, lá nos zangamos, mas depois tudo passa.